Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast que não bebe em serviço. Tá acontecendo com a gente. É, a idade. Não, vou falar, a gente tá gravando pelas manhãs e não dá pra beber. E também não dá, né? Às 9 da manhã, não dá, né? Não dá pro vício nos dominar esse ponto ainda. E esse podcast, além de não beber, ele é dedicado ao achincalhamento da vida moderna, à destruição com o Brazilian Way of Life, e o espaço onde a gente quer mesmo é desmascarar os dogmas, fazer os nossos reais desabafos sobre as necessidades não tão necessárias das coisas, e obviamente que tudo isso da maneira mais escrachada e amaldiçoada possível, para acabar com as coisinhas nhenhenhê. Tentam nos empurrar goela abaixo. O tema dessa semana é bem a calhar, porque as pessoas estão empurrando goela abaixo uma imbecilidade. Então, que o mundo é um lugar maluco, obviamente que ninguém duvida, e que a vida moderna tende a deixar as pessoas cada vez mais neuróticas, também não é novidade pra ninguém. Tá no estresse, xinga o motorista da frente, chuta o cachorro, soca a parede quando queria socar a cara da mulher, né, às vezes. Aí, outros enchem a cara de álcool, e obviamente que uma grande parcela recorre aí aos psiquiatras e os ansiolíticos, e isso aí eu manjo bastante, interessados em boxe. E é óbvio que com essa horda toda aí de pessoas à beira de um ataque de nervos, existem os que choram e os que vendem lenços, né? E nesse caso, os que vendem lenços, remédios, os que fazem massagem, os que vendem viagens, né? Que também as pessoas, para se desestressar, gostam de dar uma viajada, isso para quem tem um cascalho a mais. Existem os vendedores de livros de autoajuda, enfim, e uma série de outros que acabam fazendo fortuna com esse grande nicho mercadológico que é o estresse. O que eu acho que ninguém ousaria pensar é que mesmo, né, com toda essa loucura, outros setores da economia, que teoricamente não teriam nada a ver com esse universo da maluquice, também acabam por se embrenhar em tirar grana da bobeira alheia. E é por conta dessa nova ondinha e até modinha estúpida que nós vamos falar nessa semana, pois simplesmente inventaram um tal livro para colorir, e até aí livro para colorir não é novidade alguma, né, sempre existiram. Acontece que o livro, ele é feito para adultos. O que não dá para engolir é o seguinte: esse livro vem com um grande golpe, que é com a desculpa que eles servem como atividade anti-estresse, Walter Rezende. Que estupidez, hein, Alexandre? Inclusive, eu ouvi dizer que os acionistas da Faber-Castell estão gargalhando, acendendo charutos com notas de 100 reais, tamanho boom aí do aumento, né, nos gráficos de vendas de lápis de cor em uma temporada que seria de vacas magras, né? Porque essa galera vende mesmo pouco antes, né, da volta às Quem aulas. Quem compra lápis de cor em maio, em junho? Quem? Ninguém. Não, sim, agora um monte. Porque é uma indústria que tá ladeira abaixo, sim, cada vez mais, porque os computadores nesse universo, sim, também, né? É. E hoje se pinta no paintbrush. Exatamente. Antigamente, você ia numa agência de publicidade, chegava lá no setor dos layout men, era só, nossa, lápis de cor, Ecoline, guache, fazendo layout. Hoje em dia, InDesign, Illustrator, Photoshop. Mas eis que a indústria consegue botar o nariz pra fora. Pra fora. E falar assim, vou tirar dinheiro de trouxa. Existem tantas atividades menos infantiloides pra acabar com o estresse. Trepar, por exemplo, eu acho uma excelente. Mas não. Adultos querem gastar grana aí com esses livrinhos, né, de pintar, de ficar sair por aí pintando em qualquer lugar, né? E esses livros têm a ver com uma coisa que a gente vive falando aqui, ostentação. Porque virou moda comprar o livro, agora não tem mais só um modelo, tem outros, e comprar lápis de cor a torto e a direito, assim, sabe? Então virou moda. Ah, então, mas você só tem 36 mas cores. É coisa só de mulher, não é? Não, cara, macho. Não, macho, o não, homem macho. Que é o macho, que é macho, que picada no grão. não sai por aí pintando na rua, gente. É, não pode ser. Numa mulher adulta, eu já não acho aceitável. Agora, no homem, peraí, é um problema. Vamos pensar, quem sabe tem algum ouvinte aqui que tenha comprado o seu livrinho de colorir e tá gastando grana com lápis de cor, porque o lápis de cor acaba e tal. Acho que o lápis de cor acaba, acho que são 96 páginas, um desses livros aí, o mais famoso. E quais são os temas, Alexandre? Então, são temas adultos ou temas infantis? Não, temas imbecis, eu diria. Uma mistura entre os dois. Porque, sei lá, é pintar flor, pintar mandala, é pintar... Não tem, né, Moebs, assim, ilustrações do Frazetta. Não, nada. Não tem. Não. Quer dizer que é florzinha. É florzinha, exatamente. E Romero Brito. Mandalinha. É um bando de... Todo mundo se acha um Romero Brito. A culpa é do Romero Brito, né? Porque estão lá, né, os seus desenhos com o seu traço grosso preto e daí bota aquela porcaria colorida no meio. Então todo mundo acha que pode ser um Romero Brito de Araque hoje. Caralho. Vamos pensar em coisas que as pessoas poderiam fazer pra acabar com o seu estresse? Sem precisar recorrer a ficar parecendo uma criança de 12 anos. Masturbação. Masturbação é excelente, masturbação, né? É barato. E dá pra fazer em qualquer lugar. Dá pra fazer em qualquer lugar. Ao invés de você no restaurante estar ali pintando, você pode estar se masturbando. É, na hora do almoço, você acaba de mastigar, vai pro próprio banheiro do restaurante, cara. Pensa na garçonete, pensa no... Para de pintar essa porra, caralho. Ou se você está em casa, meio estressado, sempre tem um terreno baldio do lado, vai dar uma carpinada lá. Sempre tem uma grama alta para você pegar aquela tesoura gigante de bonsai cara. E sair cortando. É, falando em bonsai, os japoneses desenvolveram o bonsai, algo terapêutico, né? Ficar agora... Não, o cara vai... Agora eu falei em cortar a grama, se o cara gosta mesmo de pintar esses livros, ele pode cair de joelho nessa grama e nunca mais levantar. Já fazer todas as refeições dele por ali. Se alimenta. A minha mãe sempre fala que a palavra estresse em si é uma palavra muito nova na vida dela, né? Sim. Fala que nunca existiu isso no passado, estamos falando dos anos 60. Embora ela tenha sido acomedida por isso. Exatamente, mas a palavra em si não existia. Mas que se recorria a algo do canseira, tipo, assim, cara. Ela, exatamente, canseira. Exatamente. Mas aí se recorria a algo do tipo, nada que uma pia cheia de louça não resolvesse o estresse. Ter a pia, né? É, cara. Pariu. Joga pedra em avião, cara. Vai por mim, isso é legal. Coça frieira. Coça frieira. Coça frieira. Isso, galera, é o maior anti-estresse, cara. Isso é uma massagem no ego, eu diria. Além de ser uma massagem entre o dedo mínimo e o dedo anelar do pé. Vai por mim, gente. Tanta coisa que você pode fazer. Faz qualquer coisa, menos pintar a porra da florzinha, caralho. Minha vontade é de ficar de butuca aí numa livraria dessas. Aí quando, Alexandre, quando alguém chegasse na prateleira da livraria pra comprar o livro, eu dava uma batida no ombro. Ô, queridão, você tá estressado, amigão? Então toma essa, pá! Parinho, cara. No Clube da Luta foi um dos... Puta, o Clube da Luta, né, olha só, uma terapia ótima. É montar um Clube da Luta. Não é, era uma terapia, cada um tinha o seu problema. Então, o livro que deu origem à série se chama O Jardim Secreto. É coisa de brasileiro ou Não, vem da gringa? Não, vem da gringa. E se você botar no Google, olha só que loucura, a palavra livro... A primeira palavra que aparece no Google é livro. Uhum. O segundo termo é livro online. Até aí muito óbvio. O terceiro já é o termo livro Jardim Secreto. Olha que loucura, cara. No Google já é a terceira busca. E se você pode considerar a segunda, tirando o online. Mas se ainda tem pessoas que não sabem do que se trata essa porra toda... Que são sortudas. É, exato. Não passa de um livro com figuras variadas, né? Pra serem pintadas. Obviamente que esses livros têm as figuras ali desenhadas apenas em preto, né, no papel branco. E aí quem vai lá e se entope de comprar lápis de cor para pintar essa porcariada toda. E não é uma coisa para crianças, o que é maluco. É uma coisa para adultos com a intenção que se diz que é um livro anti-estresse. Você tem noção de quanto custa um livro desse? É, eu acho que o primeiro kit, você pode comprar o livro e obviamente já vem com um pacote de lápis de cor, você pode comprar. O livro está umas 35, 40 lascas. Caralho. Os lápis de cor, mais umas 20 pratas, sei lá. Então você gasta aí 50, 60 paus. Cinquentinha fácil. 50, 60, exatamente. E pra mim esse é o grande pulo do gato. Um quilo de picanha, gente. Um quilo de picanha. Isso acaba com o estresse. Isso acaba com o estresse. Tá estressado? Compre uma picanha, meu amigo, e põe passar. O grande pulo do gato pra mim comentar, você até citou lá o quanto a Faber-Castell deve estar feliz, porque são muitas figuras por página, é um livro de acho que 96 páginas, então você gasta muito lápis de cor por página. Vem um apontador. Não, até vem o apontador, mas você lápis de cor gasta que é um cacete. Na minha casa, que eu tenho uma criança. Criança de 4 anos. Tá quase largando a porra. Tá quase do lápis parando de usar tá, lápis de cor. Veja bem, ela tá parando de assistir Peppa Pig e de pintar com lápis de cor. Tá passando por mal. E você tá voltando a fazer isso. Você voltou a cagar nas calças também? É isso que tá acontecendo com você? É isso, é anti-estresse maldito, né? Então, cara, o grande pulo do gato pra mim tá aí, no consumo de lápis de cor, né? É igual a HP vender a impressora a 200 contos e cartucho de tinta por 200 também, né? Ah, e tem lápis de cor aí, lápis suíços, que custam uma fortuna. Sim, exatamente. Então, o grande lance tá na ostentação. E já até existem outros livros aí, com outros temas, né? Como eu falei lá, bobagens celtas, mandalas do cacete A4. Enfim, sempre com o objetivo que é de gastar essa grana toda aí no livro, nos lápis e os cambal. Eu vou dar uma dica, todo mundo que vai no supermercado, principalmente supermercado de vila, naqueles baratinhos, sempre tem ali naquelas gôndolas próximas ao caixa, aquelas revistinhas pra colorir, custa R$3,50, cara, ainda vem com um lápis de cor ou giz de cera ou vem com canetinhas. Então você que realmente quer essa bosta, compre no supermercado. Exato. O cara que se mete ali, tá achando que tá desenvolvendo o lado lúdico. Vem todo blá blá blá em torno, né, do marketing, né, que é pra desenvolver o seu lado lúdico e desestressar, e o cacete A4. E eu queria saber se em algum momento você que está pintando a sua mandalinha, as suas florzinhas, você acaba de fato por esquecer dos problemas da vida, né, as contas pra pagar. Sim, o carnê grosso. O carnê grosso. O carnê grosso daquela SUV que você não deveria ter comprado. Exato, exato. Usada, que já tá com a mocinética estralando. Exatamente. Quanto você vai ter que pagar pro seu mecânico. A moça tá ali pintando a sua florzinha, esquece do namorado que meteu-lhe uma galha com a amiga mais legal. E a menstruação dela tá atrasada. Já faz. A menstruação dela tá quase chorando. Sendo desligada dela por uma tesoura cortando o cordão umbilical. Exato. E aí, eu queria saber se pintando ali a sua a florzinha celta, a sua mandalinha. Vai melhorar aquele seguro-desemprego que você tá recebendo todo mês? Isso, o câncer da tua avó vai sarar? Vai sarar com aquela bosta? Não vai. É uma merda isso daí. O Alexandre tem e-mail aqui. Diga lá. É, Roberto Nagaoka, veja vocês, abre aspas. Talvez influenciado pelo post de vocês falando que o tema seria sobre essa bosta de livro de colorir, acabei arrumando uma treta com a secretária do meu trampo. Alá. Eu acho isso um grande sinal que a humanidade faliu, mas virou moda aqui no escritório. Marmanjos e marmanjas ficam pedindo lápis de cor emprestado para finalizar suas obras porcas. Porra! Nego de 40 anos... agindo como se tivesse 12. Aí vi o post e pensei, tá aí uns caras que vão falar o que eu penso sobre. Na mesma hora, a secretária veio me perguntar se eu tinha lápis vermelho. Então falei que aos 30 anos fosse hora dela brincar com outros objetos cilíndricos rígidos de ponta vermelha que não fossem lápis. Ela demorou a entender e depois tretamos. É, faz com razão, Roberto. Tá na hora da moça. Caralho. O outro e-mail que a gente recebeu foi da Fabiana Marcondes. Ela disse o seguinte: sei que vocês vão meter o pau em quem pinta livros, mas vocês já viram o suruba para colorir? Não, isso não existe. Existe? São desenhos feitos por vários artistas, dentre eles a Laerte. O Laerte, agora... Virou a Laerte. Que figura, né? E também um outro garoto de 18 anos. Tem desde sexo grupal entre humanos até cachorros. É bem divertido e vai na contramão do tal Jardim Secreto. Fica a dica. Deixa eu dar uma gulgada aqui pra ver se eu acho essa cacete aí. Como é que chama? Chama Suruba para Colorir. Suruba para Colorir. É bacana, cara. Chique, ó. Deixa eu ver. Imagens... É verdade, Walter Rezende. Aí, que beleza. Olha, e não precisa comprar. Tem as imagens no Google. Imprime. Imprime. Olha, sensacional, que bacana. Cara. Bacana. Olha essa aqui. Oh, da... Olha que legal. Puta, que tem um aqui que é dedo no cu pra todo lado. Aí, cara. Me lembram os desenhos do Carlos Zéfiro, que vinham todos ali também feitos só desenhados, né? Não pintados, não coloridos. Então, eu tive contato com o Carlos Zéfiro, eu era quase uma criança. Eu também, cara. Eu tenho vergonha da história, mas eu coloria. Vou contar. Você coloria? Eu coloria, mas eu era uma criança, mas eu coloria aquela putaria toda do. Mas do você sabia catecismo. Que era putaria ou pra você foi algo. Não, eu já sabia. Já entendia. Eu já porque sabia. Eu, no meu primeiro contato, eu não entendi muito bem. Mas aí eu achei estranho mulheres e homens pelados ali, né? Com a moça com a boca na onde o homem faz xixi. Caralho, eu tô vendo tô vendo o Laerte aqui, ele meteu peitos. É, acho que ele tava botando silicone, cara. Então, veja você, eu achei estranho a moça com a boca no lugar onde o homem fazia xixi. Aquilo não entrou muito bem na minha cabeça, assim. Aí você foi logo perguntar pra tua mãe. Não perguntei, eu devolvi da onde eu achei, não deveria ter achado nunca. Uhum. Corta, passado algum tempo, eu descobri que talvez fosse legal a moça com a boca no lugar onde o homem faz xixi, eu fui atrás pra ver se eu achava aquelas mesmas revistinhas. Mas eu vou contar o fim daqui a pouco. Mas naquela época as moças já colocavam a boca onde você fazia xixi. Na minha, não. Ouvintes da Academia Brasileira de Tretas, se vocês derem curtida na nossa fanpage, vocês vão ficar antenados sobre os próximos episódios do nosso podcast. Aí dá para vocês mandarem suas histórias para o academiadetretas@gmail.com, neste mesmo endereço. Mande suas dicas de episódios e o nosso podcast fica lá no SoundCloud. A gente tenta atualizar todos os domingos, às vezes um pouquinho mais para frente. E se você tem uma banda, entre em contato conosco para ela tocar nos BGs dos nossos episódios. Alexandre, nesta semana, que banda que é? Estamos falando do Bad Honeys. Bad Honeys, que tem aqui na sua formação o Rodrigo Souto, a Gianna Cognato e o Stefano Fell batucando na bateria. Dá uma aumentada aí que é bacana. Alexandre, e a história da revista? Cara, eu tenho uma vergonha, eu nunca contei essa história pra ninguém, olha que loucura. Você acha que você nunca contou algo pra ninguém toda a sua vida, né? Ainda mais quando você tem 40 anos, você acha que já falou de tudo, é meio desbocado, ainda mais eu. Volta e me conhece muito bem, sabe que eu meio bêbado, não tenho freio algum. Alexandre, ele sorve algumas taças de vinho ou canecas de cerveja, ele perde todo o freio social dele. E como diria a frase em latim, in vino veritas, né? Então no vinho está a verdade. Mas enfim, sem vinho, sem cerveja, sem nada, eu vou contar uma história aqui que eu tenho um pouco de vergonha da minha infância. Mas como eu disse, eu achei revistinhas do Carlos Zéfiro. Carlos Zéfiro. Eu tinha o quê? De novo, Carlos Zéfiro era o rei do catecismo. Isso, o rei do catecismo. Os HQs de putaria preto e branco. Em preto e branco. Nem em preto e branco, né? Só em preto, né? Na verdade, no papel branco ali, mas não tinha sombreamento, não tinha nada, né? Sem bendei nenhum. Exatamente. E aí, eu tinha acho que uns 8 anos... E com 8 anos, um garoto vai fuçar o guarda-roupa dos pais. Com que intuito? Procurar dinheiro pra comprar doce. Ah, você era um ladrão. Eu era um larápio. Uhum. E na parte do guarda-roupa que era do meu pai, eu achei revistinhas do Carlos Zéfiro. Seu Nelson, punheteiro, filha da puta. Eu quero pensar ainda que tenha sido isso, não tenha sido folheando com a minha mãe, né? Olha os dois, olha isso aqui, que cara, maravilha. Eu acho que eu tenho... Acho que acho que eu tomo ansiolítico por conta disso. Próxima vez que eu contar com seus pais, eu vou fazer essa pergunta. Vem cá. Manda e a Alessandra vieram fruto de inspiração. Mas corta, cara. E aí, beleza. Muito tempo depois, estamos falando ali. Quando é que a gente começa a depenar o sabiá? Com 12, 13? Depende. Tem gente que bem antes. É, né? Eu acho que eu comecei por aí, com uns 12, 13. E aí... Eu lembrei daquelas revistas. Eu falei, não é possível que ainda esteja lá. E guardar a roupa de velho, meu amigo? Ninguém mexe naquelas peças de baixo, né? Não. As roupas de baixo ficam lá o resto da vida. Eles não dão pra ninguém e tal. E assim como não dão as roupas, meu pai também não dou as revistas. Qual não foi minha surpresa ao ir procurar as revistas, aí já é com segundas intenções, e lá existiam novas revistas. Ah, a última edição. Exato, cara. Ele tinha uma assinatura. Eu não, então. Obviamente que eu nunca perguntei pro meu pai, nunca falei pro meu pai, nunca falei pra ninguém, inclusive falando isso pela primeira vez, que tinham revistas pornográficas, ou pelo menos eróticas, sei lá, ali no lado do guarda-roupa do meu pai. E aí eu peguei essas revistas e usei elas, né? Obviamente com o intuito de me inspirar e mas tal. Mas você grudou as páginas? Exato. Mas qual não foi o problema? O que eu fiz? Algumas eu levei pra escola, obviamente, né? Tinha que fazer aquela média, levar pra molecada. Olha, que tem aqui. Olha ali. Não falei da onde eu consegui. Não, não contei pra ninguém, né, cara? Olha que a minha mãe anda lendo. Até que um dia, meu pai, à noite, assim, falou assim. Alexandre. Saiu da porta. Quando o pai da gente, quando trancava a porta do quarto, você sabia que algo ia acontecer lá dentro, né? Então, eu só ouvia destrancando a porta. Alexandre, foi. Você andou mexendo no meu guarda-roupa? Eu não, pai. Então tá bom. Ali, a conversa acabou ali, nunca mais tocou no assunto. Porque nem eu podia falar nada pra ele. Nem ele podia falar nada pra mim, né, cara? que loucura, cara. Ele trancou a porta e falou. Vai sem revistinha hoje. É a edição passada mesmo. Esse foda.